Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio. Vai, vai levando o que for seu. Do nosso amor nada valeu. Eu procuro outro caminho. Vai, eu me acostumo sem você. Somente o tempo vai dizer quem vai ficar melhor sozinho. Se eu chorar, se eu sofrer, vou guardar, me esconder. Dessa vez não vou dar pra ninguém o prazer de me ver chorar. Mas se não puder me esquecer, quem disse adeus foi você, que sem razão foi embora. Só sei que não vou ficar olhando a vida passar, vendo meu pranto rolar. Amor que jurava era da boca pra fora. Se eu chorar, se eu sofrer, vou guardar, me esconder. Dessa vez não vou dar pra ninguém o prazer de me ver chorar. Mas se não puder me esquecer, quem disse adeus foi você, que sem razão foi embora. Só sei que não vou ficar olhando a vida passar, vendo meu pranto rolar. Que jurava era da boca pra fora. Yeah, yeah. Oh, se aquele amor que jurava era da boca pra fora. Central do Sertanejo. Mesmo que você me ame, eu quero que se dane seu jeito de amar. Seu coração é de cimento, não tem sentimento, duro de quebrar. Acabou o espetáculo, seu palhaço caiu na real. E agora aquele desejo tem sabor de um beijo de água com sal. Pensei, apostei tudo nesse amor. Mas quando foi na hora H, eu perdi pra me amar e você não me amou. Desculpe, não dá pra voltar. Agora ela é louca, é toma lá da cá. Tudo que aprontou comigo você vai pagar. Agora ela é louca, não quero nem saber. Pode seguir a sua vida sem mim, só você. Agora ela é louca, é toma lá da cá. Tudo que aprontou comigo você vai pagar. Agora ela e o outro, não quero nem saber. Pode seguir a sua vida sem mim, só você. Pensei, apostei tudo nesse amor. Mas quando foi na hora H, eu pedi pra me amar e você não me amou. Desculpe, não dá pra voltar. Agora ela é louca, é toma lá da cá. Tudo que aprontou comigo você vai pagar. Agora ela é louca, não quero nem saber. Pode seguir a sua vida sem mim, só você. Agora ela é louca, é toma lá da cá. Tudo que aprontou comigo você vai pagar. Agora ela é louca, não quero nem saber. Pode seguir a sua vida sem mim, só você.

João, Lucas e Walter Filho agora tocando terror. Bati meu carro, o motor fundiu. Agora eu tô ferrado, minha mulher sumiu. Não sei o que fazer, só ando de busão. Maré não tá pra peixe, vou mudar a situação. Fazer empréstimo pra não andar a pé. Azulerei meu V8 só pra pegar as mulher. O ronco tá bonito, tô tocando terror. Atenção mulherada que meu V8 chegou. Atenção mulherada que meu V8 chegou. Vem comigo numa rocha que meu V8 chegou. É que meu V8 chegou, é que meu V8 chegou. Atenção mulherada que meu V8 chegou. É que meu V8 chegou, é que meu V8 chegou. Vem comigo numa rocha que meu V8 chegou. Bati meu carro, o motor fundiu. Agora eu tô ferrado, minha mulher sumiu. Não sei o que fazer, só ando de busão. Maré não dá pra peixe, vou mudar a situação. Fazer empréstimo pra não andar a pé. Açulerei meu V8 só pra pegar as mulher. O ronco tá bonito, tô tocando terror. E atenção mulherada que meu V8 chegou. Atenção mulherada que meu V8 chegou. Vem comigo numa rocha que meu V8 chegou. É que meu V8 chegou, é que meu V8 chegou. Atenção mulherada que meu V8 chegou. É que meu V8 chegou, é que meu V8 chegou. Vem comigo numa rocha que meu V8 chegou. Atenção mulherada que meu V8 chegou. Vem comigo numa rocha que meu V8 chegou. É que meu V8 chegou, é que meu V8 chegou. Atenção mulherada que meu V8 chegou. É que meu V8 chegou, é que meu V8 chegou. Vem comigo numa rocha que meu V8 chegou. Central do Sertanejo. Já não sei peço, traz de volta o amor dela pra mim. Leonardo, Pedaços de Paixão. Conferimos também João Lucas e Walter Filho. Meu V8 chegou. João Bosco e Vinícius, Sem Esse Coração. Daqui a pouco tem muito mais sucesso aqui no Central do Sertanejo. Fique ligado, não saia da frequência. Já já tem mais. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. De volta e agora tem Lucas e Luan. Uma Gota de Saudade. Tá na cara que eu ainda faço falta pra você. Você disfarça, mas seus olhos não conseguem esconder que seu amor sou eu, que ainda não me esqueceu, que ainda chora por mim. De repente a chuva cai em pleno sol de verão e uma gota de saudade cai no seu coração e te faz entender que eu vivo em você e você vive em mim. Volta pra mim, oh, oh, volta pra mim. Nós podemos dar um tempo se você quiser. Pro amor nunca é tarde quando é de verdade. Enquanto está na indecisão, meu coração te espera. Nós podemos dar um tempo se você quiser. Pro amor nunca é tarde quando é de verdade. Mas se você voltar pra mim, a solidão já era. Volta pra mim, oh, oh, oh. Volta pra mim. A chuva cai em pleno sol de verão e uma gota de saudade cai no seu coração e te faz entender que eu vivo em você e você vive em mim. Volta pra mim, oh, oh, oh. Volta pra mim. Nós podemos dar um tempo se você quiser. Pro amor nunca é tarde quando é de verdade. Enquanto está na indecisão, meu coração te espera. Nós podemos dar um tempo se você quiser. Pro amor nunca é tarde quando é de verdade. Mas se você voltar pra mim, a solidão já era. Volta pra mim, oh, oh, oh. Volta pra mim. Se quiser, pro amor nunca é tarde quando é de verdade. Enquanto está na indecisão, meu coração te espera. Nós podemos dar um tempo se você quiser. Pro amor nunca é tarde quando é de verdade. Mas se você voltar pra mim, a solidão já era. Volta pra mim, oh, oh, oh. Volta pra mim. Volta pra mim, oh, oh, oh. Volta pra mim. Central do Sertanejo. São 5 horas da manhã. Já não é mais novidade. Eu não dormi de novo. Mas a verdade é que a saudade vem, me tira o sono e o desejo me pede seu corpo. Um banho de água fria, um café amargo e dentro do meu carro ainda tem seu cheiro. É só mais um motivo pra não te esquecer, entrar em desespero, lembrar.